Paz em mim, os meus pecados sufocavam meu viver. Eu sorria tão sem graça, parecia tão feliz. A minha vida estava mesmo por um triz. Eu sentia fortemente uma mão me proteger. Esse cuidado me deu força pra vencer. Eu sou feliz. Aceitei a Jesus Cristo em minha vida. Oh, ah, ah. Eu vou cantar, exaltar pra sempre o nosso Rei da Glória. Venha, pare de sofrer. Há esperança pra você, pra todos nós. Oh, Ronaldo. O homem pensa que é feliz com riquezas que obtém, se esquecendo que o juiz no valei. Só há um meio de escapar, é a Cristo aceitar. Experimente a sua vida, irá bem. Está chegando o momento, o juízo vem aí. A liberdade Deus tem hoje.